depressão. Ou se eu quebro a sua cara nas trevas como um vilão. Escuro qual escoltada, desvio, só abro da bala. Minha filha anda igual a vale. Esse escoche quer viver na bala. Isso não é rota de bala cava. Queimando uma flor importada que eu peguei na rua de casa. É só um breve sorriso passando pela minha cara. Então já acendo outro quando o efeito passa. Nas tracks sou jogador, exprimo, joga na raça. Yeah. De nada, com promessas vazias, tô 100% ligada. Não consigo desacelerar, esse é o pique. Ou você foge, ou pra quem morre, morre. Ninguém vive de nada, promessas vazias. Mas eu tô com você, você tá comigo mesmo sem nem ouvir. Peito aberto, mente apertada, cabeça nas nuvens. Você vai me levando, vai me levando além. Eu descobrindo quem eu não sou. Meu corpo me leva pra lugares que eu não conheço.